É tanto cash que entra na conta do nego, parece esquema de pirâmide. Yes, sir. Lego. What's up? What's up? What's up? Bang. What's up? Aí, KL, avisa pra aqueles branquelos que o nego tá de volta. Eles querem ver o nego na trincheira. Eles querem ver o nego na tristeza. Não vai. Esquece, não faz esse nego feliz. Me diz como eu saí dessa merda. Esquece, não faz essa bitch feliz. Porque que ela tá sorrindo a beça? Bolaram porque eu fiz a porra da grana sem ter que pegar na minha peça. Olha aí, olha aí, olha aí. E eu respeito quem me deu a mão. Mas, vai. Eu quase escuro, ela mama o nego. Não é segredo, correndo pra libertar todo meu nego. Eu lembro quem negou a voz quando o nego tava preso. Eu enxergo que a vida é uma luta. Cê sabe eu tô na labuta de manhã cedo. Minha vida é insana. Eu não confio em ninguém, eu só confio em mim. Eu bato neurose até com meu paco de grana. Ela vive um drama tipo Disney, por isso eu só redimei. É que eu já vivo nego drama. Tiro o pé da lama, África, foda-se a Roma. Mas rapaz, cuspo barra pai. Eles sempre salvaram um barra paz. Faz o meu pix que você tá me devendo. Tu tá usando a porra da droga que era pra tu tá vendendo. Passo com mil maciçado em outro estado. Ele não quer ver o nego vencendo. São vários branquela roubado, fechado, custado. Mas nós segue daqui mantendo. É tanto cash que entra na conta do nego. Parece esquema de pirâmide. Bitch por cima da bitch, por cima da bitch, por cima da bitch. Pirâmide. Falta duas palavras pra matar o si. Teu menino bom que buscar o G. Poxa, cara. Mas eu tô tranquilo, tô todo de lazer. Uma preta, uma loura, várias bunda. Captado, nego, dois cavalona, nego. Acho que eu tenho poder, só uma chance. Eu fiz valer a pena, só uma chance. Eu entrei na cena, puto catatatão. Aí, nós cria tendência. Quero que se foda esses brancos. Bagulho é fazer uma lote com os negros, certo? Aí, avisa pra esses